Começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime, o Marco de Hoje. Bom, senhoras e senhores, no ar mais uma edição de O Marco de Hoje, mesa de som de Jair Barbosa, o Fufunha, gerência de tecnologia de informação, Marcelo Tibério, coordenação de rede, Albert Martinen. Boa noite, Marcão. Tudo bem? Tudo, e você, como é que está? Antes de começar, se me permite, só queria agradecer, eu recebi centenas mesmo de e-mails. Eu também, eu avisei, né? Eu também. E, pois é, me falaste até, querido, ontem, até no ar, que várias pessoas escreveram também. Eu só queria agradecer a preocupação de todos e cada um que entrou em contato comigo e tudo mais. Eu tô respondendo um a um, assim, pelo menos agradecendo o interesse. Então, olha, queria só, assim, agradecer mesmo que... Ô Marcão, eu agradeci no geral, no Facebook, a todos eles, porque alguns tinham uma dúvida, estavam particularmente irritados, e eu até gostei disso. Qual página, querido? Desculpa. No Facebook, todas elas. Eu agradeci a todos eles, que alguns estavam irritados, e eu particularmente gostei, porque achavam que nós tínhamos tirado o programa da grade. Aí eu falei, não, peraí, ninguém tirou. A única grade, né, que tu tira ou coloca, no meu caso, já falaste ontem, né? Grade de ferro, de chilindrô, aquela coisa, assim, e você... Sim. Colocado com grilhão. Bolso, né? E não é tortura chinesa, com gota na cabeça, né? Não seria você em pé segurando com os braços abertos, que nem Cristo, uma lista telefônica, em cima de duas latinhas de coisa, e descalço, e tomando lambada. Bom, o seu entrevistado já está no ar e nós não queremos assustá-lo. Gente, então, vamos começar o programa hoje com o entrevistado. O nome dele é Ronaldo Vrebel. Ele nasceu no Rio de Janeiro em 1998, ele é escritor e advogado. Em 98 ele lançou o primeiro romance dele, chamado Propósitos do Acaso, pela editora Nova Fronteira. Em 2001 foi publicado o volume de contos A Risca Quadrada e Outras Histórias, pela editora Bom Texto. 10 anos depois foi publicado o romance dele Traduzindo Hannah, que foi finalista do prêmio São Paulo de Literatura, categoria Melhor Livro do Ano. O Traduzindo Ana, por sinal, foi publicado na França, Itália, Alemanha, Holanda, Israel, Espanha. E em junho passado, o Ronaldo lançou O Romance Inacabado, de Sophie Stern, pela Editora Record. Vai ganhar, por sinal, até edição portuguesa ainda este mês, né, ser lançado em Portugal. E em breve virão edições, serão lançadas edições na França e na Itália. Então, queria dar as boas-vindas ao Ronaldo. Tudo bem? Tudo bom, Marco? Tudo jóia. Também quero agradecer também aqui, porque a gente tinha já acertado da outra vez, e quando deu esse problema aí com o piripaque na família e tudo mais, que eu tive que viajar, o Ronaldo podia ter me mandado longe, e foi super atencioso, e basicamente disse, olha, se puder na semana que vem a gente fala, tudo bem, e queria te agradecer a atenção, tá? Ok. Maravilha. Querido, vamos começar o seguinte, então. Vamos começar pelo começo mesmo. Como é que foi... que tu te interessaste por essa área de literatura? Bom, na verdade, Marco, eu desde criança gostava muito de escrever e escrever textos pessoais. Eu, como fui uma criança meio tipo diários? Tipo diários? Oi? Tipo diários? Exato, exato. Eu fui uma criança e um adolescente meio solitário. Eu tinha interesses muito pessoais, eu gostava de arte, eu não fazia aquele padrão de adolescente que gosta de futebol... Uhum. E faz bagunça e coisa e tal. Eu era um tipo um pouco mais introspectivo. Uhum. E eu gostava muito de escrever diários, mas não diários naquele formato clássico do tipo hoje fui ao dentista ou coisa do tipo. Os meus diários, eles eram diários mais reflexivos. Uhum. Eu falava sobre o que estava sentindo, sobre as minhas angústias, ambições e coisa e tal. O tempo passou. Eu, na verdade, mantive esses diários até os meus 20, 21 anos de idade. Uhum. E em algum momento eu achei que aquilo já não fazia sentido, parei de escrever, mas guardei os textos. Alguns anos depois, eu fui ler esses textos e foi uma experiência muito interessante pelo seguinte. Com o tempo, a gente reconstitui o passado, né? A memória, ela é muito enganadora, né? Ela nos prega algumas peças. E eu relendo esses diários, eu, por um lado, encontrei algumas histórias ou algumas fontes interessantes de inspiração para histórias de ficção, uhum. E, por outro, eu comecei a descobrir que a minha própria memória sobre o passado era uma grande ficção. Porque... Ah, fantasiavas muito na tua... Quer dizer, esses teus relatos tinham muito de criatividade na coisa? Eles de licença poética, diríamos assim? Não, eu não diria isso, mas eu sempre tive uma leitura muito lúdica da realidade. Sabe, minha maneira de olhar o mundo sempre foi muito fantasiosa. E eu, sei lá, analogias, reflexões, eu, sei lá, escrevia coisas do tipo, hoje vi uma pessoa que poderia perfeitamente ser um personagem de uma história assim, assim, assim e assado. E eu não sabia se ali estava o germe de uma possível história de fato, uma ficção a ser desenvolvida. Okay. Então, um dia, fazendo a releitura desses textos, aconteceram duas coisas. A primeira delas é que eu descobri que eu tinha um bom acervo de tramas para desenvolver. Entendi, tramas e subtramas. Uhum. Contos e romances. E a outra coisa curiosa foi o seguinte, eu relendo esses textos, foi como se eu dialogasse com aquele Ronaldo de 13, 14, 17 anos, e aquele Ronaldo apresentasse os seus argumentos para uma série de atitudes que mais tarde eu condenaria. Você entende o que eu digo? Digamos que o Ronaldo adulto chegou e disse assim, poxa, por que aquele adolescente tomou tais e tais decisões? Por que ele fez isso e não aquilo? E naquele texto eu apresentava os meus argumentos. Já era um texto... Mas deixa só te perguntar uma coisinha. Mal que ele pergunte, esse confronto com o Ronaldo antigo, diríamos assim, não foi doloroso? Ele foi, na verdade, didático. Ah. Pelo seguinte, eu acho que a nossa memória, ela muitas vezes atende às nossas neuroses, às nossas demandas psicológicas, no sentido de se absolver ou se condenar. Então, se você já tem uma certa propensão a se condenar por alguma coisa, uhum. Você vai olhar para trás e vai dizer, por que que eu tomei aquela decisão? Por que, uhum. que eu não me casei com aquela pessoa? Por que eu não assumi aquele emprego? Uhum. E tal. E nesse texto, quer dizer, nesses cadernos, eu encontro uma série de justificativas e de colocações que me fizeram compreender, aceitar o meu passado de uma maneira mais resignada. E não apenas isso, eu vi como que a minha memória de adulto omitiu e distorceu uma série de informações que estavam lá no rigor do que havia de fato acontecido. Uhum, uhum, uhum. Tá, eu posso deduzir, então, que essas diferentes fases na tua vida que foram narradas nesses diários se transformaram em personagens diferentes, até às vezes na mesma trama, ou seja, pode ser que um personagem de uma senhora seja parte, seja grande parte tu, uma versão quase feminina de ti, e uma criança na mesma trama seja tu também, ou seja, eu diria assim, claro, as tramas, várias das tuas tramas são passadas na época da Segunda Guerra, logo antes, né, do Hitler na Alemanha lá tentar basicamente dominar o mundo, mas assim, eu sei que tu não é dessa época, não era vivo nessa época, mas tu poderia dizer assim que os teus personagens são... Qual é a porcentagem de ti nos personagens? Olha, eu estou presente em praticamente tudo. É muito engraçado. O meu apelido aqui entre amigos, familiares, é Rony. Eu sou Ronaldo, mas muitos me chamam de Rony. Uh-huh, o livro se chama Traduzindo Hannah. Uh-huh. E alguns dizem que o livro se chama Traduzindo Rony. Uh-huh. Porque eu tô ali infiltrado na história, na narrativa, nos personagens. A vantagem de escrever ficção é que você pode colocar na boca de um personagem tudo aquilo que você pensa, uhum. sem se delatar. Então, uhum. você tem um personagem canastrão que diz uma frase politicamente incorreta, uhum. e você vai publicar aquilo será comentado pelos leitores, você vai poder até dissertar sobre aquela frase. Mas vai dar para tirar o corpo fora. Exato. Na verdade, quem disse aquilo não fui eu, foi o fulano. Sim, no contexto... sim, sim, sim. Oi? Sim. Não, estou te ouvindo, no contexto. Uhum. E isso é muito bom, é uma alternativa bastante divertida, porque as pessoas dizem, oh meu Deus, mas que frase, ou que colocação, que personagem mais absurdo, que cena estranha. E você não há de dizer para ninguém que aquela cena aconteceu contigo. Claro, claro. Mas assim, querido, como é que... uma coisa que me intriga bastante quando escreve é que muitas das tramas, dos enredos, se passam, obviamente, em épocas que existiram, né? Não seria, assim, tipo assim, uma época, algo de ficção científica, por exemplo. Então, eu queria saber também se... o que eu gostaria de saber é se tem muito dos teus familiares, das histórias. Sim, tu era uma pessoa que ouvia muitas histórias contadas pelos teus pais, alguma coisa assim? Olha, Marco Antônio, eu sou judeu, descendente de judeus que vieram para o Brasil nos anos 20 e 30, fugidos da Polônia, da Rússia, da Letônia. Eles fugiram daquele período conhecido como entreguerras. E a família... Eu te perguntar se o teu Wrobel era alemão ou se era polonês. Wrobel é a parte polonesa da família, que é a parte do meu pai. Tá? Ah, tá. E a minha mãe, a família da minha mãe veio da Ucrânia e da Letônia. E a família da minha mãe é a família Bloch, que teve a Manchete, que teve o Bloch Editores. Sim. O Adolfo Bloch, ele era meu tio, irmão do meu avô, que eu não conhecia. Meu pai conheceu até pessoalmente. Eu não conheci o meu avô. E eu tive uma infância, a família Bloch era uma família matriarcal, porque o Adolfo tinha muitas irmãs, acho que 5 irmãs, que moravam, pelo menos 4 delas, moravam numa casa em Copacabana, que eu frequentava quando criança. E ali estavam aquelas senhoras rechonchudas, vindas da Ucrânia, sempre com muita comida, muitas histórias fascinantes aos meus olhos, E não apenas elas, porque vinham as amigas, vinham outros parentes mais distantes daquela geração, e em alguma medida eles gostavam de lembrar do passado, ou de falar de um passado que me foi apresentado de uma maneira muito romântica e de uma maneira muito afetiva. Para mim, a Segunda Guerra, ela não é um fato histórico, ela é um fato familiar. Porque a minha tia falava que perdeu uma irmã lá. Porque, por parte de pai, eu sei que o meu avô paterno perdeu todos os irmãos lá, com exceção de 2 que conseguiram escapar, mas outros 5, 6 morreram. Então, para mim, a Segunda Guerra foi aquele evento que me impediu de ter mais primos, me impediu de conhecer aquela pessoa de quem o meu avô falava com muito carinho, destruiu aquela casa onde a minha tia colhia ameixas. Enfim, foi um evento histórico com o qual eu tive uma relação muito pessoal e muito imaginária. Entende? Porque eu ficava lá tentando acreditar. A família da minha mãe, a família Bloch, eles eram gráficos. Eles imprimiam bula de remédio, papel de bala. Então eu ouvia muitas histórias cotidianas, histórias com as quais eu tinha uma relação muito trivial, entende? E aí eles também me falavam, obviamente, do que foi a vinda ao Brasil, entende? A chegada... Isso está presente em vários livros teus. Sim, claro. A chegada ao Brasil para essas pessoas foi uma experiência muito estranha. Essa diáspora, né? Sim, uma diáspora. E foram viagens heróicas. O meu avô paterno... Ele veio ao Brasil com 19 para 20 anos de idade e inteiramente sozinho. Entende? Ele deixou irmãos, deixou os pais, deixou tudo e veio e pegou um navio, viajou durante um mês da Polônia até o Brasil e aqui chegou sem nenhuma... Perspectiva, né? Oi? Sem nenhuma perspectiva. Sim, ele obviamente procurou as instituições judaicas, que eram bastante solidárias e coisa e tal, mas ele não tinha vínculos pessoais com ninguém. E chegou num país totalmente estranho. Claro. Entende, não é? Ele não saiu de um país e foi para outro, do outro lado do rio. Ele foi para o outro lado do planeta. Isso num tempo em que uma carta podia levar muitos meses para chegar, e não havia telefonia nem nada. Claro. E ele não voltaria a ver nunca mais a sua família. Muitos anos depois, ele conseguiu trazer um irmão, mas outro irmão foi para a Austrália e os outros morreram todos, a mãe, o pai, todo mundo morreu. E ele perdeu todas as suas referências pessoais, claro, para reconstituir a vida num uhum. lugar uhum. totalmente diferente, uhum. Uhum. que falava uma língua estranha, uhum. que tinha... Na verdade, o que essas pessoas faziam? Elas iam para onde elas pudessem ir. Uhum. E lá depois iam pensar como iam se virar. Exato. Muitas vezes, eles nem sabiam que havia América do Norte, América do Sul. Para eles, América era uma palavra mágica. Uhum, uhum, o Isaac uhum. Bashevis Singer, né, o escritor judeu, sim, ele sim. diz que a América era tida como lugar onde você pode comer uma laranja por dia. Sim, terra prometida, né? Exato. Uma laranja por dia. Uma dessas minhas tias ucranianas me disse uhum. que era proibido comer frutas frescas porque elas eram utilizadas para compotas, geleias, comidas calóricas, para enfrentar o inverno. Então, fruta fresca não se comia. Era uma audácia. As crianças possivelmente faziam isso, entendi, escondidas. Escondidas, claro, claro. Entende? Claro. Mas no Brasil você podia comer fruta fresca sem problema. Uau. Assim, ó, maravilhoso. Eu tô realmente emocionado. Eu adoro esse tipo de... Eu adoro essa história sobre raízes e sobre experiências que a pessoa teve, não só presenciando, mas né, que pai vai contando para filho. Eu queria ver assim contigo, de livro para livro, assim, começando pelo teu primeiro, Propósito do Acaso, fala um pouquinho, assim, a gente vai tentar dar um briefzinho de cada, né? Gilô, tem muito tempo, mas assim, ó, Propósito do Acaso, né, para quem não leu, ele é um livro que tem um tom assim, meio de melodrama, se passa no fim dos anos 30, tem um pouco de toque, tem uns toques de sobrenatural ou de realismo fantástico, né? E narra a trajetória de uma mulher casada, italiana, que escandaliza a cidadezinha onde ela mora, ao se apaixonar por um cigano que a violentou. E daí ela foge da Segunda Guerra para o Brasil. Fala um pouquinho da tua inspiração aí. Olha, mais uma vez, eu estava me baseando nessa figura do imigrante, né? Muito uhum. embora a minha família não tenha vindo da Itália, uhum. eu criei uma personagem que... Júlia, né? Era o nome dela, não é? É Júlia Monteverde. Isso, eu li isso há um tempo já. Ela viveu uma experiência traumática uhum. numa cidade pequena da Itália. Uhum. Ela quebrou os tabus. Uhum. E foi perseguida pelos cidadãos da cidade dela, pelos seus familiares, amigos, e caiu fora daquela cidade, viveu uma série de aventuras pela Itália e veio parar no Brasil também nos anos 30. Na verdade, eu acho que esse primeiro livro, que não tem nada de realismo, é um livro totalmente fantasioso, uhum. eu acho que ele dialoga mais com as figuras arquetípicas do jovem, que é aquela coisa de quebrar o tabu, de desafiar os parâmetros. Se rebelar contra o establishment. Exatamente, uhum, se rebelar uhum, contra uhum. o establishment, chocar a família uhum, e tal. Uhum. E eu criei uma história em que uma personagem choca, não a família, choca a cidade, né? Que uhum. seria, vamos dizer, uma alegoria uhum. da família. Claro, uma cidade claro. Pequena, conservadora e coisa claro, e tal. Claro, claro. E aí ela passa por uma série de aventuras meio felinianas, ela trabalha num circo... Uhum. E coisa e tal, um irmão vai com ela. Então, é uma história que eu diria que ela é a mais lúdica das histórias que eu escrevi. Uhum. Eu acho uhum. que ela é condizente com o momento da vida em que ela foi feita. Eu tinha uhum. meus 20 anos. Que ano que você escreveu isso? 98, mais ou menos? Eu lancei em 98 quando eu tinha 30 anos, mas essa história foi escrita mais ou menos a partir dos meus 23 até os 27 anos. Entendi. Na verdade, o fato curioso dessa história é que eu pretendia escrever um conto. Na verdade, eu sou advogado e eu trabalhava como estagiário no escritório de advocacia e depois do expediente eu esperava o trânsito melhorar no centro da cidade do Rio. E ficava ali mais umas 2 horas, coisa e tal, porque a partir das 8 o trânsito ficava tranquilo. Nesse intervalo, eu comecei a escrever um conto. Um concurso literário que se chamava Concurso Nestlé de Literatura. Uhum. E o que eu não sabia é que eu precisaria de 8 contos para poder concorrer. Era entre 6 e 8. Eu achava que um único conto poderia concorrer. Naquela época não havia internet. E eu simplesmente li um anúncio na revista Veja e resolvi que eu ia concorrer com um conto. Quando eu ia encaminhar esse conto, eu soube que eu não poderia concorrer com um conto só. E aí eu, por um lado, fiquei muito desapontado, por outro, resolvi desenvolver aquele conto. Entendi. Eu não tinha expectativa de ser romancista. Uhum, e aquilo foi evoluindo. Em algum momento eu entendi que eu estava escrevendo um romance e escrevi aquele romance de uma maneira muito pessoal, muito informal, sem muita perspectiva de publicar e sem a pretensão de ser escritor. Aquilo era um divertimento, era como se fossem palavras cruzadas. E aí eu devo ter passado talvez uns, sei lá, 4 anos escrevendo aquilo e apresentei aquilo a um professor meu da PUC, aqui no Rio, onde eu estudava direito. E esse professor gostou do texto, achou que ele merecia ser publicado, e por intermédio dele, eu cheguei à editora Nova Fronteira. Esse livro foi publicado em 1998, e na época ele foi muito bem recebido pela, pela crítica, por leitores, coisa e tal. Mas eu diria que o grande mérito desse livro foi ter me predisposto a escrever profissionalmente. Entendi. Hoje eu leio o livro, o Marco, é mais ou menos como se você olhasse uma fotografia. Você tem que idade? Eu tenho 48. Ok, nós temos a mesma idade, nós vimos as mesmas novelas e tivemos os mesmos brinquedos. Eu tenho 49. Sabe quando você vê uma fotografia sua de adolescente, ou um pouco mais do que adolescente, você se reconhece naquele rosto, obviamente que é você, mas aquilo já é uma outra pessoa, você já é outra pessoa. Assim, quase como se tu falasse assim, como é que eu paguei esse mico, dependendo da foto. Aquele, é até assustador, às vezes eu vejo umas fotografias minhas da juventude, é um ser híbrido, porque eu estou ali, mas eu não estou, entende? É como se fosse um centauro com o seu rosto, é um negócio muito estranho. Certamente. E eu diria que o mesmo acontece quando eu leio esse livro, eu me reconheço nele. Eu vejo que ali estão os meus cacuetes e uma série de coisas que eu hoje ainda utilizo e vou utilizar sempre, porque é uma expressão da minha própria identidade. Da própria identidade, aham. Agora, eu leio esse livro, eu reconheço nele uma série de traços imaturos, de coisas que eu superei de lá para cá. Entendi. Entendi. Querido, deixa eu passar, se não for abuso, só porque eu queria só citar que depois teve um livro de contos, que é o Raiz Quadrada e Outras Histórias. Esse livro foi lançado em 2001. Basicamente sobre excluídos da sociedade. Eu me lembro que tem um tom de misticismo e de personagens lidando com amor, com dinheiro e a falta do dinheiro, alguma coisa assim, não era? Esse livro ele foi lançado em 2001. Ele tem 9 contos. E uma coisa que eu só pude perceber depois que ele foi lançado é que todos os contos falam sobre diferença e exclusão. Eu não tinha a menor intenção de fazer de criar esse tipo esse de tema. Afinidade temática, mas enfim, foi o que saiu. Não é um livro panfletário, ele tem 9 contos, alguns eu acho que são muito bons, outros nem tanto, mas um fato curioso é o seguinte, que desses 9 contos, eu diria que uns 6 envelheceram bem. E 3 envelheceram mal. E eu hoje, eu diria que 6 desses contos, eu não teria nada a mudar. Mesmo? 6 desses? Desses 9. Sim, 6. Seriam esses 6 que falaste que não envelheceram nada. Que envelheceram bem. Entende? Talvez mudar uma palavrinha aqui, tem um que fala de tecnologia. Obviamente que a internet ano 2000... Só dá um up-to-date, diríamos assim. Exato. Tem algumas expressões que estão... E o traduzido Ana, a gente pode falar pois um pouco? Pois é, eu queria falar do traduzido Ana e depois ver também qual foi a semente no romance inacabado de Sophie Stern. Tá? Então, vamos para o traduzido Ana. O traduzido Ana foi o seguinte, eu já trabalhava como advogado e eu tinha uma ideia que seria a história. O que aconteceu foi o seguinte, essas minhas tias, essas senhoras, e elas me disseram uma vez que elas já recebiam as cartas abertas pela censura postal do governo Vargas. E essas cartas chegavam não apenas abertas, elas tinham palavras assinaladas. Ou seja, a censura, ela não era nem secreta. Sabidamente, as cartas que elas trocavam com parentes de outras cidades no Brasil, ou com parentes que estavam no exterior, essas cartas elas eram patrulhadas, elas eram monitoradas por alguém que necessariamente falasse o Yiddish. Claro. Que é o idioma do judeu. A língua dos judeus, a diáspora, diríamos assim. Dos judeus ali do leste, do centro-norte europeu, que é uma derivação do alemão com letras hebraicas. Ou seja, é uma letra, quer dizer, letra, é uma língua altamente específica. Você nem pode dizer que alguém que fale alemão seja capaz de ler Yiddish, porque o Yiddish, ele é com letras hebraicas. Sim. Que é a letra das escrituras sagradas do judaísmo. Então, eu cheguei a uma conclusão bastante óbvia, né, que a pessoa que trabalhava para a censura postal do governo Vargas era um judeu. Tinha que ser. Um judeu infiltrado, diríamos assim, como se estivesse dando uma de espião. Exato, porque, ou pelo menos alguma pessoa relacionada com um judeu. E eu fiquei pensando, mas quem será essa pessoa? Em que circunstância essa pessoa trabalhou, né? Por que fez isso? Como devia ser a vida mental de uma pessoa submetida a esse tipo de trabalho, espionar os seus conterrâneos? Interceptar a correspondência, né? Exato. Exato. Será que ele não vivia dilemas? Será que ele não tinha curiosidades? Será que ele não, em algum momento, driblava os censores, escrevia uma coisa errada? Como é que era feita essa tradução? Será que daqui a pouco ele teria que apontar, né, as pessoas que supostamente teria alguma coisa subversiva até? Pois é, eu fico imaginando como teria sido. E não há registros da censura postal. Parece que essa censura perdurou até o final do governo Vargas, né, com o fim da guerra, mas não há registros históricos disso, ou pelo menos eu não encontrei. Aí como é que fizeste com a pesquisa? Porque os livros são muito pesquisados. Tem livros teus, só para o pessoal que não conhece, só para dizer só um minutinho assim, é que é como se fizesse meio que uma análise quase que geopolítico-social da época, assim. Como é que fizeste com isso? Ou seja, imagino que então isso, traduzido Hannah, tenha muito de ficcional. A história é ficcional, sim, mas o ambiente histórico é real. O que eu fiz foi ler livros de história, ler livros de memórias. O jornalista Joel Silveira escreveu um livro, ele foi correspondente do Correio da Manhã na Segunda Guerra, e ele tem um livro chamado Na Fogueira, que descreve o dia a dia no Rio de Janeiro dos anos 30. Então você tem ali coisas cotidianas, produtos, bares, lanchonetes, o que era a vida cotidiana no Rio de Janeiro daquela época. Eu lembro que tem partes do livro que falam sobre Lapa, a Praça 11, Tapete. Exatamente. O que eu fiz foi ler alguns livros de memórias desse período. Eu entrevistei idosos, eu frequentei asilos, eu fui à casa de pessoas idosas, porque a essa altura os meus parentes já tinham falecido. Esse livro foi escrito na primeira década desse século. Então eu fui a asilos, eu fui a ambientes judaicos, e eu conversei com várias pessoas que tinham vivido esse período e procurei me focar muito na vida cotidiana. Entende? Como era o seu dia a dia? O que você acordava de manhã, ia para onde, fazia o quê? E além disso, o Marco, eu fui à Biblioteca Nacional aqui no Rio e consultei os jornais de época. Por quê? Porque eu procurei, tanto quanto possível, me impregnar do ambiente daquela época. Entende? Ou seja, não apenas escrever sobre as coisas que aconteceram, mas sobre as coisas que poderiam acontecer, que seria plausível que acontecesse. Então eu vou te dar um exemplo, eu vou te dar dois exemplos de coisas que eu extraí da minha pesquisa histórica. Não usei essas informações, mas elas me ajudaram a compreender o que foi aquele período. Uma delas, e publicidade. Eu vou falar de duas propagandas, porque, na verdade, a publicidade, ela é uma vitrine da cultura de uma época. Talvez ela fale muito mais sobre uma época do que as notícias, os artigos jornalísticos, porque a publicidade, ela dita tendências, ela é, ao mesmo tempo, conformada por essas tendências. Né? Ela tem que forçosamente dialogar com a cultura da sua época, porque... Quais foram essas duas, então, esses dois comerciais? Um foi de uma lavanda Atkinson's, em que aparece um indivíduo, um desenho de um homem elegante, de terno, gravata e coisa e tal, E a propaganda diz o seguinte: para o homem elegante, sedutor e branco. Entende? E olha que grande disparate é uma propaganda que faça alusão à cor da pele do indivíduo. Uhum. Né? Pelo menos uma propaganda de perfume. Uhum. Entende? Não tem o menor cabimento. E a outra propaganda, essa é engraçada, mas ela também fala muito sobre a época. É um quadrinho com três desenhos, e num dos desenhos uma mulher está chorando, fungando num lenço, dizendo o seguinte: ele não me quer. Aí uma amiga, no ouvido dela, diz o seguinte, também com este hálito: quem vai te querer? Aí a amiga, no quadro seguinte, apresenta a ela um frasco de um tubo de pasta de dente, uhum, acho que Colgate, não sei, uma marca dessas, e diz: querida, use isso que ele vai ser seu. E aí tem lá um quadrinho que anuncia o produto, e o último quadrinho é um homem vindo por trás dela e dizendo: que hálito delicioso, quer casar comigo? Hoje em dia, isso nos parece pueril, ridículo, machista, sei lá. Uhum. Né? Mas naquela época, era uma coisa suficientemente normal e até atrativa para vender um creme dental. Uhum. Então eu estou te contando isso pelo seguinte: quando você pesquisa um período histórico e você vê que nesse período um discurso desse, ele era cotidiano, uhum, ele era, né, o discurso... usado para vender um produto, né? Exato. Para as pessoas se identificarem, exato, com o produto. Quem, né, sabe a sua, quem sabe a sua personagem, ela pode... Veja bem, ela não vai usar um creme dental para seduzir um homem, mas já sabemos que uma mulher que, de todas as formas, procura se aperfeiçoar para seduzir o seu príncipe encantado, uhum, uhum, é uma figura provavelmente típica daquele período. Claro, claro, claro, claro, claro. É. Muito interessante. Vamos falar, fala um pouquinho do... de forma meio breve, assim, vou ver se você consegue falar um pouquinho sobre o romance inacabado do Sophie Stern. Deixa eu só dizer uma coisinha, gente, pessoal que não leu, é um livro, assim, em uma espécie, em forma de meio, ele é contado meio em forma de suspense policial, como se fosse um thriller, e eu até resumi aqui, basicamente um carioca que acompanha a avó nonagenária de volta para a Alemanha, onde ela fugiu na época do jogo de Hitler, porque ele quer ajudá-la com a documentação, diríamos assim, porque ela foi prometida um milhão de euros, uma grana enorme, assim, em euros. 7 milhões de euros. Isso. E, obviamente, ele tem interesses aí, ele está com os olhinhos brilhando, que ele pensa que ele vai se dar bem nessa. Então, e eu me lembro que o livro, como eu tinha falado antes, e outros livros teus também, vira uma verdadeira aula, assim, de história, geopolítica sobre a Alemanha da Segunda Guerra. Fala um pouquinho desse livros, livro. Ambos, só um comentário. Romance Inacabado de Sophie Stern. Ambos os livros, tanto Traduzindo Hannah quanto O Romance Inacabado de Sophie Stern, são thrillers. Eu procurei me valer muito de estruturas dramatúrgicas para deixar, para prender o leitor, guardar uma surpresa para o final. Então, são assim, muito parecidos com o que você muitas vezes vê num bom filme. Uhum. Entende? Você tem sempre a expectativa de saber o que vai acontecer. O que eu chamo de boa manipulação, né? Exatamente. Com pistas falsas. Quando você acha que desvendou o mistério, na verdade aquilo foi plantado ali para te enganar. Só está para atrapalhar o caminho. Exatamente, eu gosto muito de cinema, eu li livros técnicos sobre roteiro e procurei me valer muito da estrutura cinematográfica, dramatúrgica, né, do cinema para escrever essas histórias. Que são muito visuais os teus livros. Exatamente, com desfechos surpreendentes, com muitas imagens. Por exemplo, um dos mandamentos do cinema, do roteiro cinematográfico, é o seguinte: se puder mostrar, não fale. Então, eu sempre procurei criar cenas que pudessem ser memorizadas e que elas falassem por si. Em vez de colocar na boca de um personagem o cara narrando. Exatamente. Ao invés de fazer a narrativa, eu procurava criar cenas que falassem o que eu pretendia dizer. E isso acontece com Traduzindo Hannah e acontece com O Romance Inacabado de Sophie Stern. Nesse último caso, eu me baseei na história de uma avó misteriosa, que é uma figura quase arquetípica da comunidade judaica e também das pessoas da minha geração. Porque esses avós vieram de Segunda Guerra que foi um episódio dramático, foi a maior tragédia da história da humanidade. Uhum. Mas as tragédias históricas, elas são muito boas para render histórias. Uhum, entende? Uhum. Aquilo pode ter sido muito trágico, mas você tem aventuras inacreditáveis, trocas. Sem contar momentos de autossuperação e tudo mais, que dramaticamente tudo, funcionaram muito bem. Troca de identidade. Olha, eu tenho um amigo cuja mãe, que ainda é viva, passou meses, acho que talvez mais de um ano, presa dentro de um porão. E essa senhora me disse que ela era obrigada a comer coelhos, porque o coelho é o animal da guerra. Ele é limpinho, ele não faz barulho, ele se reproduz facilmente, uhum. É fácil de cuidar e coisa e tal. E ela disse para mim que ela passou um longo período da vida dela comendo coelho, porque na guerra é o que as pessoas comiam. Então, eu trouxe essa informação para o Romance Inacabado. Tem um detalhezinho ali. Uma personagem faz essa... faz uma alusão a esse momento. Uhum. Exatamente. Agora, esse martírio. Uhum. Exatamente. Agora, o livro, ele conta a história de uma avó misteriosa que não gosta de falar do passado, sabe-se lá o que aconteceu com ela na juventude. Uhum. E ela, um dia, ela entra num processo de declínio cognitivo, começa a falar coisas meio desconexas, e ela perde a censura e começa a revelar traços de identidade do seu passado que não condizem com a figura que esse neto conheceu até então. E aí ele descobre que ela não é nada daquilo que ele imaginava. Entendi. E nesse processo ele encontra um diário. Não vai dar spoiler, por favor, sem spoiler. Não, tudo bem, eu prometo que eu vou ser discreto. Ele encontra o neto um diário dela, e durante a leitura desse diário, que deixa ele muito perplexo, acontece um fato revelador de que ela pode ser a herdeira de uma fortuna. Deixada por uma outra pessoa na Alemanha. Então é ele vai em busca dessa fortuna. Ou seja, o livro tem até um pouco de road movie, de certa forma, né? Então, dos dois tendo que viajar juntos, a diferença entre um personagem e outro, tendo que se aguentar durante a viagem, diríamos assim, é bem interessante. O livro é um road movie em dois tempos históricos diferentes, porque você tem a trama que se passa na época dos anos 30, na era nazista, e você tem a trama contemporânea. Sim, sim. Né? Sim. E tanto uma quanto a outra... São meio equivalentes até, né? Sim, elas são tramas itinerantes, elas... Os personagens viajam por vários lugares, e foi um trabalho bem desafiador, porque são duas narrativas aparentemente independentes, mas que convergem para o mesmo desfecho. Certamente. Né? Certamente. Porque o que acontece no passado revela o desfecho do que vai acontecer hoje. Tudo a ver. Tudo a ver. Ronaldo, eu só queria... Só, gente, assim, ó, Ronaldo, sobrenome W-R-O... B de Brasil e L de Luiz. Isso. Tá, Ronaldo Vröbel. Os livros, então, só citando aqui, Raiz Quadrada e Outras Histórias, Propósito do Acaso, traduzindo Hannah, com H-A-N-N-A-H, obviamente, O Romance Inacabado, de Sofia Stern. Então, Ronaldo... pela Record. Hã? Isso. Ronaldo, eu quero agradecer o teu tempo de novo, obrigado. Eu sei que te avisei com antecedência quando eu não pude na semana passada, mas agradeço a tua atenção e a tua disponibilidade hoje, tá? Eu que agradeço, foi uma alegria participar desse programa. Um grande abraço, querido, obrigado. Outro grande abraço, Marco. Valeu, até logo. Tchau, querido. Vamos lá, pros anos 50, oi, Marco vamos, Antônio. Vamos então pros anos 50, desencavando músicas aí. Vamos lá. Very best you can with what you have. Do the very best you can with what you have. If you do your best, you'll see you'll have everything you need. Everything. Always win if you do. what you have. Do the very best you can with what you have. If you do your best, you'll see you'll have everything you need, everything. Alô? Alô? Peraí, acho que corta, essa música estava cortada que você mandou. Tava, tá. Tava. Não, tudo bem. Sem problema. Tá, tudo bem. Essa canção aí, gente, é raríssima, tá? O nome, ela é de 59, o nome é Do The Very Best You Can, ou seja, faça o que você puder, é de um cantor chamado Barrett Strong, com dois R's e dois T's. Barrett Strong, pianista e cantor. O maior hit dele foi também no ano de 59, chamado Money, ou aquela Money That's What I Want, cuja versão mais famosa foi para os Beatles. Os Beatles eram tão fãs dele que eles fizeram, não profissionalmente, uma versão da canção que a gente vai ver um trechinho agora, que é essa Money. Quando eles estavam tentando ainda gravadora, nem o Ringo Starr não era nem o baterista, era o Pete Best, e eles tentavam convencer uma gravadora, várias gravadoras da região, para investir neles, eles cantavam a canção que já ouviu um trecho agora. No caso, o Barrett Strong, ele nasceu em 41, numa cidade chamada West Point, nada a ver com a West Point da academia, é uma West Point no Mississippi, que tinha 387 pessoas quando ele nasceu. Hoje tem quase 10 mil. Então, é um troço inacreditável. Era uma cidade basicamente com pessoas afrodescendentes ou de origem indígena. O interessante é que a canção que a gente vai ouvir um trecho agora, Money, ela foi basicamente a canção que fez o Berry Gordy criar a Motown. Foi lançada numa gravadora chamada Tamla, que era do Berry, e o Berry investiu basicamente com dinheiro que faturou com a canção que a gente vai ver um trechinho agora. Só uma coisa também interessante dizer, que o Barrett Strong, apesar de super afinado, como vocês viram, ele é muito mais conhecido como compositor. Alguns dos trabalhos dele, prepara, I Heard It Through the Grapevine, War, que é aquela canção que foi famosa sobre Guerra do Vietnã e tudo mais, na voz do Edwin Starr, me lembrar de outras aqui. Papa Was a Rolling Stone, na voz dos Temptations, e também a Just My Imagination Running Away With Me. É ruim o cara, hein? Não, exatamente. Ruim, hein? Ele tá vivo ainda, por sinal, tem 76 anos. Moço, então vamos contar um trecho, tocar um trechinho da versão dele, mano. Birds and bees, I need money. What I want, that's what I want. É, o cara é muito bom. É, é um mega clássico. E uma coisa interessante também, basicamente, né, a Motown surgiu por causa do dinheiro que fizeram, que o Barry Gordy fez essa canção aí, e o Barry Gordy só voltou, ele só recebeu, o Barry Strong só voltou a receber crédito como um dos compositores dessa canção em 87. Mas o Barry foi mesmo. O Barry era conhecido, né, meio como cabra nós, gangster. É. Né? Então, deixa eu ver, canções do Barry Strong podem ser ouvidos em filmes como Big Wednesday, Amargo, que é, no Brasil era Amargo Reencontro, que é um filme sobre surfista, um filme bem bacana, Flamingo Kid, com Matt Dillon, e dois filmes sobre a tragédia do Vietnã, Hamburger Hill e Jardins de Pedra. Então, vamos para os anos 60? Vambora, vai lá, tá. Fofonha. Marco Antônio, eu não conhecia, eu adoro, viu? É, eu adoro essa canção, né, de 67, do grupo Herman's Hermits, foi um dos grupos que capitaneou aquela British Invasion, sim, né, junto dos Beatles, né? O maior hit deles, eles tiveram várias canções com sucesso, como I'm Into Something Good, Mrs. Brown, You've Got a Lovely Daughter, I'm Henry VIII, I Am, a gente vai ver daqui a pouquinho um trechinho do There's a Kind of Hush, que também teve versões em outros, com outras vozes, mas no caso, eles começaram, esse grupo se juntou em 60... Foi criado, tipo assim, em 63 para 64, em Manchester, na Inglaterra, liderado pelo Peter Noon, que tinha quase 17 anos na época. O Peter Noon até eu conheci, quer dizer, vi pessoalmente, assim, passou a questão de uns 2 metros de mim, numa cidade chamada Santa Cruz, na Califórnia. Estava entrando numa livraria, ele estava saindo, e depois daí, no dia seguinte, eles estavam se apresentando num pier, lá, aqueles shows que a cidade paga, tudo mais, é um show de revival. Deixa eu ver, eles podem ser ouvidos em trilha sonora de cerca de 30 filmes, entre eles, tem filmes que eles não até estrelaram, a banda estrelou, uma comédia chamada Aguenta a Mão, que em inglês era Hold On, que era estilo meio a Hard Day's Night, meio estilo Os Reis do Yeah Yeah Yeah. Também tem um filme chamado Mrs. Brown, You've Got a Lovely Daughter, né, baseado numa canção deles, no Brasil era Senhora Brown, A Sua Filha é um Amor, feito em 68. Eles aparecem no filme e atuam. também pode ser ouvido um filme como O Pai da Noiva, com Steve Martin, Bobby, que é um filme que o Emílio Esteves, o ator, dirigiu, com Martin Sheen, com Harry Belafonte, Demi Moore, Sharon Stone, um filme sobre o Bobby Kennedy, sobre a morte do Bobby Kennedy, Enlouquecendo com a Liberdade, que é uma comédia bem fraquinha com a Sigourney Weaver e o grande Ray Liotta. E vamos tocar um trechinho, então, do There's a Feather Flush. 67, por favor. Vai lá, Fufuinha. There's a kind of hush all over the world tonight, all over the world. You can hear the sounds of lovers in love. You know what I mean, just the two of us and nobody else in sight. There's nobody else, and I'm feeling good, just holding you tight. So listen very carefully, closer now, and you will see what I mean. It isn't a dream. 1967, você isso, viajando no tempo. Eu acho a versão deles muito legal. Infelizmente, é um grupo que nunca foi muito levado a sério. Era sempre meio visto como... A gente já usou essa expressão até. São uma expressão de que vários jornalistas usam nos Estados Unidos e na Inglaterra para definir como essas bandas são muito para adolescentezinhas apaixonadas, que é bubblegum, né? Tipo como The Archies e grande parte da fase inicial dos Beatles, né? Eu adoro essa pegada aí, mas criticamente eles nunca foram muito levados a sério. Vamos ouvir, vamos passar para os anos 70? Vamos embora. 78. Trying to find some breathing room, a little peaceful. Gosto muito desse grupo. É, esse grupo aí, para quem não reconheceu, é Ambrosia ou Ambrosia, né? É engraçado até que, se eu não me... me diz até se Ambrosia aí, vocês não tem um doce aí no estado de São Paulo com esse nome, tem? Tem. Ah, tá, porque aqui é bastante comum o doce Ambrosia, né? Na verdade, a palavra Ambrosia é mais genérica, quer dizer, tipo assim, comida dos deuses, né? Isso. Alguma coisa muito deliciosa. No caso, essa canção, In Not As You Were, ou seja, não do jeito que você foi, ou que você era, é de 78, não fez sucesso. Esse grupo, né, Ambrosia, ou Ambrosia, começou na Califórnia em 1970, foram até 82, depois voltaram em 89 e continuam se apresentando pelo mundo. Eles começaram com uma pegada de bem de rock progressivo, né, dá para sentir um pouco aí, com rock sinfônico, e depois eles se encaminharam mais para o lado do soft rock. Até tem um amigo até que ouve o programa, o Chico Noronha, o Chico Mugi Noronha, grande DJ, que ele até cita que a música que a gente vai ouvir daqui a pouquinho, um trecho do Ambrosia, que foi a música que mais fez sucesso deles, tem uma pegada, eu não tinha pensado nisso, mas muito de Player, daquele grupo Player, do Baby Comeback. Né? Isso. Eles também, a canção que a gente vai ouvir um trecho é o Romantic I Feel, e também teve uma outra canção deles, The Biggest Part of Me, que fez bastante sucesso. Sim. Também, mais nessa pegada, né, soft rock. Eles podem ser ouvidos em filmes como Os Rapazes do Bar Max, que é um filme que não fez sucesso com John Savage, Ligeiramente Grávidos, Space Station 76, ou 76, no Brasil tinha um título ridículo, Sem Gravidade, Sem Cérebro, uma comédia de ficção científica. Vamos tocar um trechinho pro pessoal que não conectou com o nome, How Much I Feel. I don't know how this whole business started, of you thinking that I had been untrue. It's gonna hurt me, but I break away from you. Well, just give me the sign, I will be gone. Yeah. That's how much I feel. Essa tocou até furar o disco. Música sensacional e tem mesmo a pegada Player, tem, né? Tem. Lembra bem mesmo. Mugen tá certo. É, tudo a ver. Vamos pro anos 80, então? Vamos lá. Tá. Vai lá, Fofonha. World. fat, creepy stepfather who kept his rifles in a room by the hall. Young Steve loved rock and roll, and King loved nothing at all. Some people can't forgive the kid who grows up hurt. That kid was you, my friend, and that kid was me. Did you like to leave the hall light on? Are you gonna leave the hall light on? Forever. Marco Antônio. Tá, essa canção é de 89, não fez sucesso algum, o nome é Hall Light, o nome do cantor é o Stephen Bishop. Interessante que tinha até feito uma chamadinha misteriosa, né, só para atrair o pessoal, deixar o pessoal engatado na minha timeline lá, avisando que ia tocar uma música dos anos 80 desconhecida, uma música super obscura, que tinha contado com baixo e vocais adicionais do Sting e guitarra do Eric Clapton. Pois é, é essa canção aí. É. Apenas isso. O Stephen Bishop nasceu em San Diego em 14 de novembro de 51, está vivo ainda. Um dos maiores apoiadores dele foi o Art Garfunkel, né? Obviamente da dupla Simon Garfunkel, que até gravou canções dele. Ele também, o Bishop fez backing vocals também para Phil Collins. Ele aparece em ponta e como ator e também canta. Escreveu canções pro clássico de comédia, o Animal House, Clube dos Cafajestes, com John Belushi. Ele pode ser ouvido em cerca de 35 trilhas, entre elas Vivendo a Cada Momento, teve um outro título no Brasil também que era Cada Momento, era, em inglês era Moment by Moment, um drama romântico com John Travolta e a Lily Tomlin. Também há um filme chamado Síndrome da China, deve sim, lembrar, lembro, né? Lembro, Michael Douglas de cameraman, Jane Fonda. Jane Fonda, exatamente, Jack Lemmon, né? Amantes de Verão, que é um filme que eu gosto bastante, e ele também escreveu canção que foi indicada para o Oscar, para o filme White Nights, que era O Sol da Meia-Noite, cantada pelo Phil Collins. Ele foi indicado para o Oscar também, o Stephen Bishop, cantando, mas não escreveu a canção, que eu já vi um trecho agora, que é It Might Be You, de 82. Vamos tocar só um trechinho? Essa foi sucesso. Grande sucesso, indicada para o Oscar, é de uma obra-prima chamada Tootsie, né? Um filme com Dustin Hoffman, se você lembrar, a participação do Bill Murray, dirigido pelo falecido Sidney Pollack. Então, é isso aí. Não é isso aí. O problema é o seguinte, o Mugen deve estar nos ouvindo. Sim, sim. Eu nunca pensei que eu fosse Você deve gostar muito de Midnight Train to Georgia. Sim, sim. Com sim. a... É Gladys Knight. E também... Gladys Knight and the Pips. É, e eu também nunca pensei que eu fosse gostar. Eu quero que você e o Mugem vejam se vocês conseguem identificar quem é a cantora. E que canta uma música de muito sucesso também, de Johnny Warwick. Então vamos lá, Fufuinha. Tá, vamos lá. LA. Too much for the man. So he's leaving our life. He's come to know. Said he's going back to fight. Going back to fight. Who was left of his world? The world he left behind. Not so long ago. On the midnight train to Georgia. Even on the midnight train. Said he's going back to find. Going back to find. A simpler place in time. Oh, yes, he is. He said he would. And I'll be with him. On the midnight train to Georgia. Even on the midnight train to Georgia. World than me without him in my world. It's him, he's in her. Oh, oh, oh, oh, oh, yeah. The midnight train to go. I've got to go. I've got to go. On aboard, midnight train to go. I've got to go. I've got to go. Yes, I do. Got aboard, on aboard. The midnight train to go. Ideia de quem seja, Marco Antônio? Olha, tem uma pessoa, tá, que eu já toquei canção dela, que é mãe da Whitney Houston. Será que não é a Cissy Houston aí? Não. Não, tá, porque a Cissy Houston, se eu não me engano, gravou... Mugem também não tem nenhuma ideia, né? Ele não escreveu aqui. Não escreveu nada, ele teria escrito. Quem é? Joss Stone. Isso é Joss Stone mesmo? Sim, senhor. Uau, Joss Stone. É mesmo? Joss Stone. Nossa, achei tão velha guarda. Uhum. Sabe? Bacana, né? Essa é fantástico. Por isso que eu toquei nossa, pra você ver. Joss Stone. Nossa, obrigado. Falando sério, Joss Stone. Então quer dizer que eu vou ter que começar. Então, apesar de que, tá pra nós. Tudo bem, vou ser um pouquinho preconceituoso. Mas será que essa canção aí não é exceção na carreira dela? Não. Ela fez... tem bastante coisa boa? Tem. Ela fez uma outra ainda. Eu não acompanho a carreira dela, ela, eu ouvi umas três canções. Que ela usou como base o Soulful Truth, o Am I the Same Girl. Ficou fantástica. E essa menina tem uma voz maravilhosa. Essa versão é maravilhosa, por favor. Sim. E totalmente, podia ser dos anos 60, né? Bonitaço. E outro detalhe, ao vivo. Ah, sim. Não é estúdio. Não é estúdio. Ao vivo. Porque uau. Ela chegou a gravar essa canção também? Não sei se ela gravou. Bonitaço, adorei os metais. Não, mais, é fantástica. Né? Por isso que maravilha. Eu guardei aqui para mostrar para você e para o Mugem. Uh-huh. Mas essa música é fantástica. Tá na minha página do Face, é só entrar lá, vocês procurem e vocês vão achar. Ah, tudo bem, pô, valeu. Pode mesmo. Dar uma olhada, eu vou marcar depois você e o Mugem. E o Chico Mugem. E o Chico Mugem, assim vocês têm, porque olha, é fantástica. Obrigado sábado, mesmo. Sábado então, você está conosco. Valeu pelo espaço, pelas boas-vindas de novo e até semana que... Até sábado. Sábado. E depois até segunda terça. E depois terça-feira. Exatamente. Então, tá. Um grande abraço. Ô, Marco, deixa eu te dizer queridão. O seguinte. O programa de ontem simplesmente arrebentou. E o tanto que às pressas o Marcelo Tibério teve que correr, nós estávamos com mais de 70 mil audições no SoundCloud. E ontem ultrapassamos a barreira dos 100 mil ouvintes no SoundCloud. Uau, no SoundCloud é mesmo, né? No SoundCloud, mais de 100 mil ouvintes. Mas me diz uma coisa, deu ficar feliz ou triste? Porque ontem, com todo respeito, foi uma baderna, no bom sentido. Foi uma puta uma escolha. Eu posso deduzir que o pessoal quer mesmo é bagunça, então? Quer, porque aquilo, ontem foi uma escolha. Qualquer lance meio Calígula, né? Exatamente. Que é algo romanesco. Exatamente, tá. Foi o que aconteceu ontem. Ontem foi uma esculhambação terrível, tá, então, mas foi um sucesso fantástico. O pessoal que me conhece sabe que eu não bebo, eu já sou assim, sem beber. Então quer dizer que na semana que vem tem grande chance, então, na terça-feira, eu apresentar o programa alcoolizado, então. Tá também bom? Seja bom. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. O programa de hoje também... Uma audiência fantástica, posso te informar aqui. Ronaldo Vrebel foi queridíssimo e é um cara cultíssimo e é bom escritor, né? Eu não tenho a mínima condição de dizer nossos ouvintes em táxis, na rua, mas na internet eu posso te dizer que foi fantástica a audiência de hoje também, tá? Uau, fico bastante feliz, ele merece e cabra nós, a gente merece também. Um grande abraço, nós merecemos. Um grande abraço, até mais. Outro, obrigado pela audiência, tchau.